Ai se cesse, autor Zé da Luz, recitado por Franciele Pessoa. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós assubisse, mas porém acontecesse, de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice. E se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse.